durch Antenne Web. Céu de um azul infinito, tarde linda praça Cunha. Céu de um azul infinito, tarde linda praça Cunha. O touro a negro gravito, bonitinho, toca para a unha. O touro a negro gravito, bonitinho, toca para a unha. E salta leste para a arena, o forcado valentão. E salta leste para a arena, o forcado valentão. E pisa a terra morena com altiva decisão. E pisa a terra morena com altiva decisão. E com que donaire e graça, petulante e atrevida. E com que donaire e graça, petulante e atrevida. Citando de praça a praça, na goena está investida. Citando de praça a praça, na guanta investida. E o povo desvairado, com tamanha valentia. E o povo desvairado, com tamanha valentia. Vendo o touro dominado, com bem alta gritaria. Vendo o touro dominado, rompe em alta gritaria. E no brado do respeito, como carícia de um beijo. E no brado do respeito, como carícia de um beijo. Sento furcado no peito, todo o sol no rio Tejo. Sento furcado no peito, todo o sol do rio Tejo. Quando eu era rapazote, levei comigo no bote uma varina atrevida. Manobrei e gostei dela, e lá me atraquei ela para o resto da minha vida. Às vezes numa pessoa a idade não perdoa, faz bater o coração. Mas tenho grande vaidade em viver a mocidade dentro desta geração. Sou marinheiro deste velho cacilheiro, dedicado companheiro, pequeno berço do povo. E navegando, a idade foi chegando. Ai, o cabelo branqueando, mas o Tejo é sempre novo. Todos moram numa rua a que chamam sempre sua, mas eu cá não se invejo. O meu bairro é sobre as águas que cantam as suas mágoas, e minha rua é o Tejo. Certa noite do ar vinha eu a navegar, e de pé junto da proa eu vi, ou então sonhei, que os braços do Cristo Rei estavam a abraçar Lisboa. Sou marinheiro deste velho cacilheiro, dedicado companheiro, pequeno berço do povo. E navegando, a idade foi chegando. Ai, o cabelo branqueando, mas o Tejo é sempre novo. sou marinheiro deste velho cacilheiro, dedicado companheiro, pequeno berço do povo, e navegando a idade foi chegando. Ai, o cabelo branqueando, mas o tejo é sempre novo. Canal 2. Trouxaste dela porque, diz-me porém, trouxar é do teu agrado e não do meu. Ela diz que não vê e entende bem, porque é feliz a meu lado como eu. Ela diz que não vê e entende bem, porque é feliz a meu lado como eu. Só quem te conhece bem como eu conheço, na tua maldade crer e na intenção. Não negues porque vi bem e não mereço. Tu sabes dela porque sem ter razão. Não negues porque vi bem e não mereço. Trouxaste dela porque sem ter razão. Trouxaste só de me ver um certo dia a passar com ela ao lado eternamente. És a mesma até morrer, tua magia. Trouxar é do teu agrado, infelizmente. És a mesma até morrer, tua magia. Trouxar é do teu agrado, infelizmente. O passado é folha morta que revive, o teu defeito revê e a tua imagem. Tua trouxa pouco importa, pois não vive. Ela finge que não vê, embora veja. Tua calça pouco importa, pois não vive. Ela finge que não vê, embora veja. Ela sorriu para mim, enternecida, dizendo ter perdoado, mas porém, como vês, ela é assim na minha vida. Porque é feliz a meu lado, eu sou também. Como diz ela é assim na minha vida. Porque é feliz a meu lado, eu sou também. São loucas.

crescer. Nós paramos o tempo, não sabemos morrer e nascemos, nascemos do nosso entristecer. A chorar a loucura do nosso afastamento, meu amor, meu amor, meu nó de sofrimento, minha mal de ternura. Este mar não tem cura, este céu não tem ar. Nós paramos o vento, não sabemos nadar e morrer. Canal 2, Antena. Ele escuta na rua, as bocas dizem pecado, os olhos são todos nus. Sorrindo sem cuidar desta cena de ciúme, ele é barulho atrevido que ginga e toca a guitarra às vezes pela moraria, e é uma estranha do sentir a forma ardente e bizarra como as beijou certo dia. E a lucinta camareira que por ele fora amada é petulante e prevista, fica-se de tal maneira que atira uma botada na própria Júlia Florista. Chega um polícia, acabou esta cena na esquadra, que ela uma para seu lado. E um poeta que quadra, e assim nasceu mais um fado. E um poeta que passou fez uma quadra, outra quadra, e assim nasceu mais um fado. Thank you. no tempo das patuscadas, das guitarras atoradas, das hortas do Carrascão. Eram as iscas do prato de mais consumo e barato na vida de um cidadão. E ninguém se envergonhava, toda a gente que passava entrava nessas vielas. A gente sentia-se bem, sendo simples eram vintém, 30 reis se eram com elas. Se ao longe vinha um parceiro, e o cheirinho lhes sentia, até mesmo apetecia comê-las só pelo cheiro, e a sua perna coitada. E o povo então era vivo, travessa do cotovelo e rua do arsenal. E o povo então era vivo, travessa do cotovelo e rua do arsenal. Hoje tudo isso mudou, a taberninha acabou, desapareceram os becos. Os cocheiros são chofés, vigaristas, sutenés, e os casqueiros para secos. E os meninos odaliscas comecem um prato de iscas, daquelas bem temperadas. Morriam de indigestão, não bebendo um garrafão de água das pedras salgadas. Se ao longe vinha um parceiro, e o cheirinho lhe sentia, até mesmo apetecia comê-las só pelo cheiro, e a sua mana coitada. E o povo então era vil, travessa do cotovelo e rua do arsenal. E o povo então era vil, travessa do cotovelo e rua do arsenal. Essa é a rádio que só toca sucesso. de um vermelho antigo. Trazias a minha cor, meus olhos foram contigo e alguém disse que era amor. Meus olhos foram contigo e alguém disse que era amor. Cor de sangue aveludado, cor de seda ou de cetim, cor de vinho ou de pecado, foi a cor que viste em mim. Cor de vinho ou de pecado, foi a cor que viste em mim. Fadista, só me viste um olhar estranho e sombrio. Não era alegre nem triste, não era fogo nem frio. Não era alegre nem triste, não era vago nem frio. Tua voz cor de cantiga espalhava de mãos cheias o sabor da raça antiga que salta nas minhas veias. O sabor da raça antiga que salta nas minhas veias. Fosse sede ou fosse amor, que importa o que foi enfim. Trazias a minha cor, nada mais contou para mim. Trazias a minha cor, nada mais contou para mim. Canal 2. Esta carta, minha mãe, é o espanho onde teu filho se desnuda totalmente. O fogo que o vinho tem acendeu este rastilho e a coragem de ser gente. O fogo que o vinho tem acendeu este rastilho e a coragem de ser gente. É por ela, sim, confesso, que de segundo a segundo bebo a fé. Mas quando a vires, só te peço, não lhe contes o meu mundo, não lhe dês esse prazer. Mas quando a vires, só te peço, não lhe contes o meu mundo, não lhe dês esse prazer. Neste meu quarto isolado, o vinho que vou bebendo

teus olhos são tão puros. Dama, Deus está.